momento final é a hora fatal que vai acontecer. Num segundo, esse céu vai se abrir. Num instante surgir, Jesus aparecer. Nunca mais haverá pranto e dor, é só paz e amor, e nem morte, enfim. Quem vai ouvir a trombeta tocar e o seu nome chamar, filho meu, vem a mim, e o corpo começar a levitar, pelos ares voar, pelo espaço sem fim, e a mesa Jesus assenta, de alegria chorar, tudo chegou ao fim. Quem vai subir nesse dia que vem, nova Jerusalém? Quem vai subir? Quem vai subir? Jesus, é Jesus. Quem vai subir? Lá verei Jesus como Ele é, como prêmio da fé, aos seus pés chorarei. Patriarcas e profetas verei, os santos que morreram na arena dos leões. Lá verei meu irmão que partiu, minha mãe que subiu e o meu pai que se foi. Nunca mais terei fome de pão, nem o meu coração vai sofrer amargor. Minha casa será como um tesouro, minha rua de ouro lá no céu.